feel it, baby. Pure hip-hop, don't stop. If you ain't in it to win it, get the hell out.

da nemam pravo. Misliš da ja nemam pravo na život samo zato što sam umro, što sam umro. Da nemam pravo. September day, myself against the cold.